Beatriz, Micaele, Giovana, Kainan e Sabrina. De algum lugar do presente para algum estágio do futuro. Escrevi ela pra ti, pra te levar na minha trip. Universo livre, simples, complexo. De dentro pra fora, haja luz nas escrituras. A ciência é de Chico, brilha supernova entre dragões, cuspindo fogo. Meu povo, boas novas, baixo link. Vida é movimento, anseios, portos alegres, o azul. Confiança faz minha carne reluzir. Agora cidade, haverão cidades, haverão selvagens, monstros. Desenhos coloridos, modelos, vitrines, pestes, vestes, pets, fezes e aspectos de fezes. Digno de prece, eu dei um vá tomar no cu, bem, bem, separando as sílabas. O que te faz se achar tão bom assim? Brigar pra quê? Se o inimigo é outro e eu tenho ciência, neles falta consciência. De fato, sou mirim. Fogo contra fogo, povo contra povo, morto transamorto, sinal que o melhor tá por vir. Me leve pai, minha família também. Os alquimistas, skatistas, surfistas, amém. Linda, pelo amor, me dê um filho, talvez ele consiga. Fé na paz de Cristo e no amor, nós dois amor, fazendo amor e um bangalô. Praia, Serra, Gramado, Itacaré. E os desatinos, onde o sorriso raso causa um profundo olhar maligno no irmão. Uns falam de santo, outros de signo real pra mim. Alegria, tristeza do invejoso, enfim. Um 5557-33 industrial. A voz grossa vem do alto e aramaico não habla. Do peu ao 5, Alibaba e Wapá aplaude. É quente, CPC, uau. Bidu, e aí, mano, mano, parabéns. E aí, mano, Bidu, tá o bagulho tá doido, corrupção total. Bidu, é sua via, Silvânia. Tô pedindo a Deus por você. Cara, passa aqui num tapete voador, me busca, mano. Mas tá tudo bem por aqui, graças a Deus. Remédio bom pros vermes é o pobre comer os livros e mostrar os caninos. Estilo lobisomem latino-americanos, vampiros onde bicho pra teu sangue de Ricardo Almeida. Cordiais, elegantes, o que é de Deus e o que é de César é pra fuder a galera e o planeta água. Rap, rap de ragá, tropicalente, resis 3, zumbis, pirulitos and the selfies. Green line, riff break, good vibes. Foguete gringo, cadia vai a céu. A gente massa demais. Sessão da tarde clássica, conta comigo. Lembrei de um belo tempo atrás. Fui mais chapolim do que He-Man. Sem preocupação, craque de bola e eu senti a vibração, Joe. Ei, Felipe Black no Peugeot preto, trapzão, pum pum. E o racista de pan é o Rio Grande do Sul. Coração gelou, negou e eu vou te pular. E fique bem claro, não é por droga, grande puta, minha labuta. E se for de prosperar, vendendo a alma pro sistema mãe. Morreremos pobres. É a furiosa psicologia do inconsciente que induz demente. A guia doente, culturalmente, consequentemente. Vai a é o Brasil em que vivemos. Tapa na cara sem utilizar a mão. Palavra de verdade, amor e mago explode. Coração pegou, negou, se não pegou, só lamento. Diretamente do meu universo.